O elenco original de Street Fighter V é composto por apenas 16 personagens, 8 retornando de Street 4, 4 que não eram vistos desde a subsérie Alpha e 4 novatos. Os 8 que retornaram de Street 4 compõem uma lista segura, ainda mais porque todos sem exceção estiveram em Street 2. No padrão, os veteranos variam de caso a caso. Por exemplo, Zangief e Chun-Li continuam praticamente iguais, apenas adaptados para o estilo do jogo. Outros ganharam detalhes pequenos, mas que diferenciam de versões anteriores. Por exemplo, Kemi agora tem uma tira entre o busto, Dalsim agora tem uma barba grande e usa um turbante, e Ryu está com um kimono mais desgastado. Os restantes tiveram mudanças significativas. Bison agora está com cabelo branco e roupas bem diferentes. Vega voltou a ser louro, tal qual subsérie Alpha, e usa uma camisa branca. E Ken está vestindo uma camisa preta maneira, mas que ficou com um cabelo de banana. Os quatro lutadores que não eram vistos desde Alpha formam uma boa escolha. E tirando Rainbow Mika, que continua bem parecida com a aparência dela em Alpha 3, só adapta para os gráficos 3D, os outros sofreram mudanças estéticas. Delicadas, como as peças de roupas diferentes para Karin, ou agressivas, como o sobrepeso de Bird, mas que esteticamente continuam bem reconhecíveis. Os novatos, ainda que se encaixem em arquétipos já conhecidos, conseguem se destacar por suas características de design. Rashid é um lutador Rushdown do Oriente Médio que usa o vento em seus ataques. Nekali é um guerreiro antigo sem estilo de luta identificado, que é melhor em curta distância. Laura é uma grappler praticante de jiu-jitsu brasileiro, e Feng é um zoner que mestrou a arte do veneno. O problema do elenco base de Street 5 não é a composição em si, mas é que ele é pequeno, principalmente se comparado aos seus contemporâneos, além de não ter personagens originais vindos de Street 3 e Street 4.